ordenaste o cordeiro sem mancha, o sangue sobre os umbrais das casas. Quando o anjo passasse à meia-noite, tua proteção seria vista em cada lar. A Páscoa marcou um novo começo, a noite em que a liberdade nasceu. O sangue fala mais alto, tua redenção cobre teu povo. Deus que salva com poder, teu amor nos resgata da morte. Tu abres as portas da liberdade e nos conduzes com as pressas, levando o pão sem fermento. O Egito chorava no silêncio, mas teu povo caminhava para a promessa. A Páscoa se tornou memória eterna.